Sim. Galera do Vasco da Gama, sai, sai, sai do chão, sai do chão. Você é o amor que eu sempre quis ter pra mim. Coisinha sensual me despertou fazendo assim. Por isso mexe a luzinha, vem devagarinho. Vai descendo, vai, vai subindo. Por isso mexe a luzinha, vem devagarinho. Vai descendo, vai, vai subindo. Tinha enfio o dente no pescoço do rapaz, tá descendo o vampiro, você satisfaz. Tinha enfio o dente no pescoço do rapaz, tá descendo o vampiro. Sai do chão! Levante a mão, entre no clima, batendo palma, na levada do axé. Levante a mão, entre no clima, batendo palma, só pra ver como é que é. Você é o amor que eu sempre quis ter pra mim. Coisinha sensual me despertou fazendo assim. Por isso mexe a bundinha, vem devagarinho. Vai descendo, vai, vai subindo. Por isso mexe a bundinha, vem devagarinho. Vai descendo, vai, vai subindo. Gatinha viu o dente no pescoço do rapaz, pra descer do vampiro, você satisfaz. Gatinha viu o dente no pescoço do rapaz, pra descer do vampiro, você satisfaz. Levante a mão, entre no clima, batendo palma, na levada do axé. Levante a mão, entre no clima, batendo palma, só pra ver como é que é. Levante a mão, entre no clima, batendo palma, na levada do axé. Levante a mão, entre no clima, batendo palma, só pra ver como é que é.